Apache Azul 5001, temos a bordo 124, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Azul 5001, tá pronto? 124, correto? Afirmativo. Táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao 1095. Autorizado, Apache, Índia, 1895, ponto de espera, 1095. Alô, Salvador Azul, 4959, pronto para o táxi com 61 na bordo, 3 horas e 20, alterna Aracaju. Azul 4959, táxi via pátio, principal, vai seguir o Embraer da companhia, ponto de espera todos 895, ajuste ao time 3905. Prova táxi via pátio, seguindo o Embraer da companhia, ponto de espera no 0, torre 1 na noite, decimal 95. Lâmina 224, coordenando a equipe de solo, faz a passagem da terra da Azul Caldo, inicia o pushback atrás de táxi. Azul 274, no parte 13, coordenação a equipe de solo, atrás de táxi. Obrigado, Azul 274. Será o 9975, vale. Azul 5001, Lima, tem puxando zero. A Lima tem 5001. Delta 305, decolagem 35, controle 1208. Controle Salvador, boa noite, a 3305. Delta 3305, contato com o radar, decolagem, suba a via, saída pouca, para o nível 3305. Omega Puka para 330, tá? 330. O Jasper é o gol 9902, voltando sem novidade ainda. É o gol 9932? Afirmo. Estou em contato com o Centro Recife, porém não recebi nenhuma ZLA ainda. Tá ok, tá bom. Azul 5001, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 12 nós. Iniciando, 001. Estou aí, Salvador, Azul 4959, ponto de cor pronto. Ali mantém o Azul 4959. Ali mantém 4959. Está com 5-1 a bordo, 3 horas e 45, passando em Salvador, passando para o táxi. Azul 274, táxi via parte principal, seguindo as 2 da Avianca, ponto de espera 2895, ajuste no 095. Vai seguir o as 2 da Avianca, até ponto de espera da 10, ajuste no 095, passando em 274. Final 9975, link e pistão após a passagem da TR da Azul a cauda, inicia o pushback após táxi. Está passando a TR da Azul, boa noite. E aí, boa noite, o Azul do 5001 decolou na Aero. O 5001 contato com a decolagem sul da via 6 da ESA nível 320, Azul 5001. E a Bael, pode voar direto? Azul 5001 está presente, autoridade direto, líder. Direto, líder, obrigado. Flávia 224, táxi via Índia, ponto de espera pelo 1895, ajuste no 095. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, pistão 10, azul, 4959. Chama 224 Lima, tem piscina zero. 4959, decola 240, controle 120, décima 8. 120, décima 8, 4959, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 4959. Azul 4959, contato radar da colagem da VC da Coral para o nível 140. Azul 4959. Via Coral no 40, Azul 4959. É o 0 pronto, 2774. Azul 2774. Controle Salvador, passarelo 2224, transfere com a Alfa, boa noite. Controle passarelo 2224 com a Alfa. Passarelo 2224, acendo identificação. Ajuste 190 no 5, dá pra gente voar Mari para a chegada Mari, rebote em 10 descida. Tá bom no Mari, tio, possibilidade de voar, TAP? Sente, via parte principal, taxa Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 1095, 1015 na Tintra. Parte principal, Índia, 295, a torre será o 9975, chega a bola. Zero nível 050. Azul 4107. 4107. Controle, passarelo 2224 para descida. Já com o gol 9932, nosso central 12 informou que estava tudo ok no plano, ok? Ok, 1 minuto para 4932, estou confirmando com a sala SBLA. Isso, obrigado. Magnet Panda 0 de Simbra. Na ideia do descida, senhor. Passar 2224, desce para nível 060, ajuste no 095. Para 060, 2224. Cono 723 estabilizou o visual, cono 0. T5, estima o controle 120, décima 8. 126 decimal 5, alterna 125 decimal 45. Centro Recife, 12685, alternando 2545, 3305. Obrigado, boa noite. Do 1723, chame pelo Salvador, frequência 118 decimal 95. 1895, boa noite, 1723. Controle, boa noite, Sena 6224. Sena 6224, contato radar, decolagem sua vez, foi da Conde para o nível 190, Sena 6224. 100 graus, 129. Obrigado, Sena 6224. Oi, Salvador, boa noite, voo 723, final no 0, embate travado. Plano 723, boa noite, ajuste 1015, continua a aproximação, guarda a pista livre. 1015 na sua escuta, plano 723. Plano 098, desta via, chegada a marca nível 070. O 001, nós chamamos centro Recife na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95, azul 5001. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 0, vento 1, 0, 0, graus 1, 2, 9. Livre pausa 1, 0, 7, 2, 3. 475, limite curso localizador, SRD224. Direita 075-2224, continuar limite. O 274 já é agora aqui. Controle Salvador, azul 2774, boa noite. Na Coral, passando 1300 metros. Azul 2774, acende de contato. Então, contato radar decolagem, sub avião da Coral para nível 160, azul 2774. Via Coral, subida 160, azul 2774. Ela dá 75 ali, mantém a pista no zero. Ali mantém no zero, será uma massa aqui. Dessa via chegada Mari para o nível 080, azul, chama 095. Via Mari até o 786 é parte pista livre. Quanto era? Tá prosseguindo a descida azul 4107. Azul 4107, disse para 2000 pés, autorizado em areia até que sub, canal 0, resposta pisada, azul 4107. 2000, 10 no 5, reportaremos, 4107. 1107. Lá de 4, hein? Prevista a saída Pucca, transição Caju. Tu, céu 9975. Devo a pista, bom, não, 723. Canal 975, autorizado decolagem, vista no zero, vento 090 graus, 14 nós. Teve decolagem, geral 975-2450, controle 1208. Controle 208, boa noite. 1 3 24, pronto, cópia. Descendo, 090, 08. 7350 nível, saída Puca, transição Caju. Decola a pista 10, primeira curva à esquerda. Acena 5067, controle 120.8. Controle, boa noite, 099-75, decolado por USA 2500. General 9975, com o fato radar na decolagem, é pra gente autorizar direto o Lida, curva nível 360. 360, na proa de Lida, Cideral 9975. Voo 9098, Delta Via para 3.000 pés, ajuste 9018. 9095, voo 9098. Escuta. Na escuta, prossiga. Eu estou em conversação com a sala IS a respeito do senhor e a mesma informou que ainda não recebeu a DLA, ok? O senhor, se possível, entrar em contato com a companhia para reenviar ou resolver com a sala IS. Ok, está certo, vai entrar em contato. Seus quatro. Portão 723, autorizado Juliette, portão 111, fica atento ao sinalizador. Juliette, portão 111, atento ao sinalizador, boa noite, 723. Autorizando, 4107. Azul 4107, autorizado IADS, que foi o pistão 90, chame a sua salvação, 7118, 2195. 2195, mais. No localizador, passarelo 2224. Passarelo 2224, seguinte, aguarde para a preferência. Escuta, 2224. 1170, deixa a via para 4.000 pés, ajuste no 095. Via 4.000 no 095, 1170. Voo 9098, confirme velocidade indicada. 2452, 1098. Voo 1098, reduza para 2109. Voo 1098. 2408. Navio que para 2000 pés, autorizado IADS X-Way, reporte estabilizado. 2000 pés, estabilizado X-Way, reportar 0. Pistão no 0, vento 090 graus, 12 nós. Ele pouso, pistão no 0, azul 4107. C2224, chame a sua cavalona, frequência 118, decimal 95. 1895, 2224. Com 1170, desça via para 3000, pés, ajuste no 095. Via 3000, no 095, 1170. 1868, deixa para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, igual 6224, 7 milhas da posição onde posicionamento terminado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Hoje na 6224. Dois, quatro, filhas. A 32224, ajuste no 05, número 2 para pouso, continue a aproximação, guarda autorização. Você escuta, 2224. Dois, 098, reduza para a mínima limpa, voo no 098. General cruzando 200. Foi agora? General 9975 cruzando 200 agora. General 9975, chama 7 Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, General 9975. Como tráfego, uma hora, número 2 para pouso, mantendo 2.000 pés, o Alfa Tango 72 mantendo 120 de graus. É, tá. Reduza para 2.10, mais o voo 9.70. Cruzeiro 2.10, 9.70. Azul 4.959, está presente, autorizado IOCOV. Está presente, autorizado IOCOV. Nós poderíamos voar da presente a posição IOCOV. 4959, 9 milhas na posição Coral, previsto na determinada, chame controle de gás na frequência 120.1. 120.1, cuidado, pistão no zero, vento 090 graus no zero nós. Ele é o repouso 2224. 1.34. Prossiga o tráfego. Confirme o tráfego, chamou o solo. Azul 4107, boa noite. Azul 4107, boa noite, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4107. Eu não sei o que. 1170, reduzo para 1170, mais. 1170, 1170. Reduza para 2.10 nós, desfazer para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Com P15, fechando para 3.000, desfazer para 2 no 0, gol 868. Gol 1.170, desfazer para 2.000 pés, autorizado e ADS X-Way, reporte estabilizado, gol 1.170. 2.000 e X-Way, chama na sala 1.170. 098, chama seu Salvador, frequência 1118, decimal 95. 095, 098. Salvador, gol 1095, estabilizou, mantendo 140. Gol 098, corrigindo. 1095, ajuste ao tinto, continua a aproximação, número 2 para pouso, tráfego precede e ATR da passarela. É, 098, aguardar. Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Azul 4107. Taxi Juliette? É, nós estamos com o Vlad aqui, um pouquinho antes de iniciar a curva aqui para ingressar no Vlad. Está aparecendo uma pedra assim do tamanho da palma de uma mão. Gente, graças. 201, livre à direita, chame só o 1201. 1201, obrigado. Gol 1170, retuga para a sua afirmação final, chame a torre Salvador na sequência 118, decimal 95. Reduzir, 295, 1170. Mantenha a posição de Tejulente, fazer 2224. Mantenha a posição de Tejulente, 224. 10, vento 090 graus, 14 nós. Ação 2234, desconsidere. Em relação a Kilo, reporte para ingressar a parte principal. Kilo para o parte principal, 2224. Autorizado 1-1-0, gol, 0-9-8. Gol no 868, desde para 2000 pés, autorizado IADS X-Ray, reduzido para 1-7-0 nós, tráfego que precede no localizador a 8 milhas, mantendo 1-4-0 em caos. Qual 32 ponto cópia? Afirmo, prossiga. Recife, representando 17, no nível 390, saída PUC, tração Caju, decola pista 90, primeira curva esquerda, adiciona 5050, controle 120, decimal 8. Gente, atualizado 390, na saída PUC, com primeira curva esquerda, tração 5050, controle 120, decimal 8, 9933. Pouca transição Caju, ok, a saída. 390 mil. Pouca transição Caju, 390. Correto, reporte contra o canal 932, se possível agilizando, quando eu recebi aqui para as meia-noite 25, 0025 Zulu, vence as 1h10, a chave. Daqui a pouco já estará vencendo. Já estamos prontos. 08 a 4 minutos. Vai dar, vamos lá, 3. Agora 2224, ingresso para a principal remota no 4. Para, remota no 4, 2224. 2098, sala 03, direita, agilizando, 211. Agilizando, 211. Ponto 3600, acende a identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1095. E a Mari? Fogo 9932, apenas modifique o transponder para 5075. 5075? Correndo aqui, pessoal, o 9932, após a passagem da TR da passageira da cauda, inicia o pushback após táxi. Após a passagem do passaredo, reportará, vai iniciar e reporta para o táxi, 9937. Finalizou o gol, 1868. Estabilizou o gol, 868. Gol 1868, complete na IADF, chama a fechada da nossa frente, 118, decimal 95. 815, gol 868. Gol no 0-9-8, apenas confirmado o gol aí. Afirmo, ingressa à esquerda naquilo, ingressa no pátio 3, prossegue em frente, após ingressar no pátio principal, gol 098. Real Gol, 1868. 1868, ajuste no 015, continua aproximação, aguardando a pista livre. Continua a aproximação, aguardando a autorização de voo, 1868. 1170, solo 05, direita, 121, no décimo 1. 1170, direita, 121, no direita. Bolo 868, autorizado para uso pistão 0, vento 080 graus, 12 nós. Autorizado pouso, bom 868. Sol Salvador, muito boa noite, chegou o número 70, livrou. Bolo 170, boa noite, táxi via Alfa, ingressa após primeira esquerda, táxi 8 kg, pátio 3, já pode para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo e aguarda o Pátio 3, vamos ter opção pegar sobre esse palco, o ONU, número 70. Logo ONU 098, Pátio 3, aguarda o voo inicial, táxi para ingresso. Negativo, ingresso ao Pátio Principal, portão em frente, portão 03. Alô, voo 993, está pronto para o táxi, 131 a bordo, alternação Gonçalo do Amarante, 3 horas e 20 minutos. Voo 9932, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 015. Pátio, Índia, na ponto de espera da 10, torre 1895, confirma? Afirmo, 1895. Ajuste, ajuste no 015, na viagem. 015, pegar conta mais. Bolo 868, sala 08, direita, 121, 1. Mantenha a posição. Mantenha a posição aqui, por favor, então, o ONU 970. Sétimo 3, 70 milhas, nordeste da posição Salvador, contato radar, voo e terra fita 367. Confirme isso, hein? Sim. 37, a questão é o LF Mix de aberto. Alô 1793, 20, ABS Whisk da Vitão 90, reposta para a descida. Só para a descida, azul 2793. Torre Salvador, boa noite, voo 9932, ponto de espera da 10 pronto. Voo 9932, se a gente mantém a posição, está um problema com o centro Recife, a rotina do senhor, pois o mesmo ainda não recebeu. Quem a gente recebeu? E o centro Recife não recebeu, mais de um minuto para decolagem. Sim, está aguardando, 993. O Gol 970 está tendo atento ao sinalizador, o que irá parqueá-lo até o portão devido à obra no setor. Ok, Gol 970, são as 50. Tem novidade aí pro 9932, por favor? Tô na guarda. passarelo 2228, deve ser essa informação alfa, repetitivo e toda a conquista. Passa 2228, vitória da conquista, 180, saída agora, Lefa, desse aqui o piloto, desse aqui vitória da conquista, recola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5076, controle 120, decimal 8. Aqui conquista 180, direita, boa, Lefa. Após o piloto, 5076, 120, decimal 8, passarelo 2228. Correto, poste pronto, passarelo 2228. Luna 3600, chama já. Luna 3600, complete na LDF, chama aqui o Salvador 70, 118, 79. No 3, desce para 2.500 pés. 2.500, 27 no 3. Salvador, boa noite, 3600, final 10. 3600, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 1 no 4 nós. Repouso 3600. Confio? É o 9932, mano, ponte velha, a posição, né? que vai, que é o plano de voo, não, com Recife aí. Eu tô guardando a posição também de Recife, o supervisor tá em coordenação com o plano de voo e eu tô aguardando a resposta. Tá, e aqui a gente tá consumindo combustível, né? Eu não posso esperar aqui uma hora ou duas horas. Vou confirmar logo isso aí pra ver se a gente retorna pro pátio. Sete, eu vou procurar saber melhor, caso contrário, se eu retorno pro pátio. É paciência, né? Se não vai, eu vou estar aqui, eu já tô muito tempo aqui, eu preciso de uma definição, ou sim ou não, né? Sete. Azul 2793, autorizado IELS, reporte estabilizado, Azul 2793. 932, utilizado Lima, mantém pistão zero. A linha mantém pistão no zero, por 9932. Alfa, Porto de São Juliette, plano 3600. Alfa de São Juliette, 3600. Utilizado decolagem pistão 0, 090 graus, 90 nós. Livre decolagem 0, com 993. Na final da 10, Campa Vista, Azul 2793. Azul 2793, confete final IODS Whisky, pistão 0, chama Tolle na frequência 118, 2195. Completando, chama na torre agora 183, o Azul 2793. Controle Salvador, boa noite, voo 9932. Voo 9932, contato com o radar, decolagem da via, saída PUCA para o nível 390. Via PUCA para o 390, voo 9932. Boa noite, Azul 2713. Azul 2713, boa noite, ajuste no 095, pouso autorizado, pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Primeiro pouso na 10, Azul 2713. Ainda chega.